Quantas vezes me pego de surpresa pela famosa depressão. Tive vontade de sumir, viajar pra outra dimensão. Queria ser um fantasma e que ninguém me enxergasse. E passar através dos outros, queria que o tempo parasse. Mas infelizmente a situação não permite. Tenho que ser um depressivo vivendo neste mundo triste. Já cansei de buscar felicidade pelas pessoas. Tudo no mundo é interesse, a maioria vive à toa. Eu só queria acelerar o meu processo de evolução. Queria que chegasse o dia da minha grande provação. Eu não sei se passei no teste pra sair desse inferno. Hoje vivemos da ilusão, pensando que o amor é eterno. Só temos amigos se temos algo, tudo é condicionado. As pessoas que mais amam amamos, nos traem, nos deixam de lado. Talvez eu esteja errado, pensando sempre desta forma. Talvez eu seja pessimista, talvez eu tenha jogado fora a oportunidade que me foi dada tantas e tantas vezes. Queria consertar o erro com a chance que nunca teve. Mas saber o que se faz na hora eu sei que é quase impossível. Mesmo cercado de demônios, sempre procuro manter o nível. Das pessoas iguais a mim estão dentro de suas casas, amarguradas, isoladas, pessoas que não saem pra nada. Talvez eu morra antes do tempo, ou isso só Deus que sabe. A minha hora está marcada, vou ir mais cedo ou mais tarde. De nada adianta, dia se quase revoteu. Se pela manhã estarei debaixo de um rio, faça o sentido, onde nada faz sentido. Onde o prometido é só mais um omitido. Rede de feliz contra quem se diz feliz. Contido ódio na alma que é minha matriz. Matriz é o que é essa maldição, a minha conclusão. Cada ano que se passa, mais um ano de depressão. Visão distorcida, ódio gratuito pelos vagantes. Embora a vida dos mesmos seja meramente relevante, nada é como antes e nem nunca será. Não vejo hora, bendita hora de tudo acabar. Não vou chorar, pelo contrário, ficarei feliz. Afinal, embora daqui é tudo que eu sempre quis. Ao contrário da música, a vida é bonita. Discorda é uma prisão, ilusão e maldita. Depressão, eu sou como um pesadelo cancerígeno que consome o seu ser. Quantas e quantas vezes penso em matar ou morrer. Rebeldia com causa oprimida, habita sem transparecer. O amor te absorve na própria sensação de quem vive em prol dele somente pra sofrer. Sinto-me sozinho, cercado pelas mais variadas espécies humanas. Minha insanidade é compreensível, tanto quanto a melancolia que emana. Exalo fluidos de tristezas espirituais, pelo menos uns 6 dias por semana. Vago no vácuo interno, na porta dos fundos do calabouço da alma que sangra. Rebeliões internas exigem mais revoluções desse indivíduo que canta com um nó na garganta. Acredito ser um anjo, porém depressivo e cínico, vagando por aí como um Ronin de Cristo, desprezando seus livros e os seus estímulos oníricos sobre esse maldito otimismo. A depreagem como um golpe fantasma de fênix regenerando o meu íntimo. Necessito desses amigos, espíritos evoluídos que vomitam seus prantos aqui comigo. Amigas escolhidas, amenizem a necessária doença. Pensamentos suicidas e psicopatias tornaram-se minhas crenças. Caminho pelo vale das sombras, na nitidez de brumas densas. Sobre as nossas depressões, o que é que você pensa? Conspiradores trazem cores de horrores e fratores. E eu quase enlouquecendo entre dois corredores, onde se esconde o monstro escuro do armário. Me dá medo de pensar porque eu não vejo o outro lado. Pode ser alucinação que aparece em um momento. Não tenho reação, os meus pés estão colados no cimento. E quando será que eu posso acordar? Se é que um dia essa hora vai chegar. Basta de paciência, não quero mais esperar. Eu quero a liberação pra poder enxergar, poder me expressar, poder imaginar um mundo bem longe desse lugar. Sem essas crises, sem essas dores, que não pode ser interpretada por atores. Movendo um convite até as torres, não posso me entregar pra depressão no meio de tantos imperadores. Longe das flores. Yo, Romei Andrade, 2009, Best Produções, Charon, Magia Prêmio 2009, seres depressivos.